estamos aqui. ZYJ208, AM730 kHz. ZYO726, ondas curtas de 25, 31 e 49 metros. Em 11.725, 9.515 e 6.080 kHz. Rádio Marumbi, a emissora da paz. Curitiba, Paraná, Brasil. Sistema Jensen de Comunicação. Você está com música evangélica e aqui nós apresentamos lançamentos da gravadora Estrela da Manhã e levamos a palavra de Deus ao seu coração, aonde você estiver. Temos dois lançamentos neste único CD, nesse CD da Estrela da Manhã, e temos não somente com a banda de Paranaguá, mas também o lançamento com a banda da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Curitiba. Nós vamos trazer um hino desse lançamento também para você conhecer, você que gosta de bandas musicais, sem dúvida nenhuma, este é um lançamento, uma excelente opção para você enriquecer a sua discoteca. Assembleia de Deus de Curitiba e este bonito hino que está no CD duplo Glorioso Deus, Glória Celeste, o lançamento Estrela da Manhã que você pode solicitar com números, anote aí, 115 e 157 no catálogo da gravadora Estrela da Manhã. Lançamentos como esse que você ouve agora com os irmãos Viana, você encontra com a gente, você pode pedir e enviaremos para qualquer parte do Brasil. Esse hino que você já está ouvindo tem o título Foi a Mão de Deus. Exaltando enfermo em um quarto de um hospital, sentindo grande dor. É um crente consagrado, chega e olha e levanta a glorificar. Esse poder é sobre tudo, é do homem que fez tudo, fez mundo. Até você, e aqui nós fazemos isso através da música, produções da gravadora Estrela da Manhã, como esta que você ouviu com os irmãos Viana, CD Igreja de Fogo, Foi a Mão de Deus. Tenho certeza que assim falou no seu coração, falou bem forte, e certamente o Senhor está trabalhando na sua vida para fazer obras tremendas e maravilhosas, realizar coisas tremendas na sua vida no dia de hoje. Tenha fé, se achegue com fé diante da presença do Senhor e receba uma grande bênção, uma grande vitória para a sua vida em nome de Jesus. E seguimos trazendo mais uma produção da gravadora Estrela da Manhã. CD duplo, por onde Jesus passava, as flores desabrocham com Caetano e Sueli. Você ouve por onde Jesus passava. Tempestades dessa vida se desfaziam. Caetano e Sueli, o hino Por Onde Jesus Passava, do CD duplo Por Onde Jesus Passava, As Flores Desabrocham. Esse lançamento é um lançamento duplo da Estrela da Manhã com os números 207 e 195 do seu catálogo. Eu espero que o Senhor Jesus esteja aí na sua casa. E certamente ele está, passando bem pertinho de você, que você possa sentir a presença do Senhor na sua vida. Que você seja sensível ao toque do Espírito Santo na sua vida, ao toque da mão do Senhor para abençoá-lo nesta ocasião, nesta oportunidade. Abra o seu coração, deixe que o Espírito Santo haja na sua vida livremente e certamente você receberá uma bênção especial no dia de hoje. Daqui a pouquinho mais estaremos orando e juntos agradecendo a Deus pelas bênçãos e por tudo que ele tem feito e estará fazendo ainda em nossas vidas. Trazemos agora mais um lançamento da Estrela da Manhã para você ouvir, para você meditar e para você conhecer também. Homem Antigo, quem canta é Jair Pires, CD Ganhar o Pão, Samus. Antigamente, eu fazia o que eu queria, eu comprava, eu vendia, era dono da razão. Sem temor, até hoje se comenta como este homem mudou. Pra quem não sabe, o homem era ele, tão sofrido que não conhecia Deus. Até que um dia uma luz me apareceu. Era o meu Senhor Jesus me dizendo: tu és meu. Desse lançamento aqui pela Estrela da Manhã, que tem o título Ganhar o Pão, você ouviu o hino O Homem Antigo. E seguimos trazendo agora Ageu e Sara, os mais belos hinos de Ageu e Sara, volumes 1 e 2. O hino Se Eu Pudesse Voar. Viver aqui neste mundo de dor e sofrer sem fim, não sei porquê. Tu permite, Senhor, que tantas lutas cheguem a. está ouvindo Ageu e Sara e o hino Se Eu Pudesse Voar. Este é o CD Os Mais Belos Hinos de Ageu e Sara, lançamento da gravadora Estrela da Manhã com os números 253 e 254. Momento de meditação. Jesus foi entregue para morrer por causa dos nossos pecados e foi ressuscitado para que sejamos aceitos por Deus. Romanos 4:25. Será que valemos tanto assim? Essa é a primeira pergunta que nos vem à mente quando lemos as palavras desse versículo. Qual será o teu valor? Qual será o meu valor? Aos nossos olhos talvez não tenhamos tanto valor assim, mas aos olhos daquele que nos criou somos pessoas extremamente preciosas. E isso é plenamente compreensível. Quem não ama aquilo que criou? Mesmo quando esse ser lhe vira as costas em gratidão e rebeldia. O homem, a grande coroa da criação de Deus, partiu em direção a um caminho sem volta. Longe de Deus, perdido, jamais teria condições de retornar aos braços do seu Criador. Mas ele, o amoroso Pai, vai em busca de sua criatura e lhe oferece o que há de melhor. Deus oferece Jesus. Jesus foi entregue para morrer por causa dos pecados dos homens, por causa dos meus e dos teus pecados também. Mas ele fez mais. Jesus também ressuscitou. Isso também ele fez por nós. E qual a razão de tudo isso? Para sermos aceitos por Deus novamente, para termos a honra e o privilégio de chamarmos Deus de Pai. Quanto valemos para Deus? Certamente muito, pois somos comprados por alto preço, o sangue de Jesus. Valemos não o que pesamos, o que somos ou temos, mas o que cremos. É pela fé e somente através dela que somos aceitos por Deus. Que bom que Jesus morreu e ressuscitou por mim, por você. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. Assim a sua fama correu por toda a Síria. E trouxeram-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias doenças e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curou. Mateus 4:23-24. Estamos chegando agora no final do programa, estaremos orando. Quero convidá-lo, ouvinte, para orar comigo aqui e receber de Deus a bênção para a sua vida. Receba a bênção, a vitória, a salvação para a sua vida em nome de Jesus nesse momento, não deixando para amanhã, porque hoje é o dia aceitável, hoje é o dia da salvação. Pai, estamos agora diante da sua presença, da tua gloriosa presença, Senhor, te agradecendo por mais um programa onde podemos aqui, Senhor, ocupando esse espaço tão importante, esta oportunidade, esse privilégio que temos e levar aqui, Senhor, a tua mensagem aos milhares de corações e ouvintes que estão sintonizados conosco. Abençoa cada um segundo as suas necessidades, Senhor. Vai de encontro ao problema, à necessidade de cada irmão, de cada irmã, de cada ouvinte deste programa, Senhor. Mas em especial, este que aceita Jesus como Salvador. Transforma este coração, tira toda a impureza, tudo que não provém do Senhor e coloca nele o teu espírito, uma nova vida que a partir de hoje seja diferente, uma vida transformada, redimida e lavada pelo sangue de Jesus. Realiza grandes obras, grandes coisas nessas vidas, é o que eu te peço nesta hora, orando em nome de Jesus. Amém. Chegando ao final da nossa programação de hoje, mas se Deus quiser, voltaremos à nossa próxima programação, contando sempre com o carinho da sua audiência, da sua atenção. Obrigado a todos vocês e até a próxima programação, se Deus quiser. sempre despido. Ferir-me bem com tamanho pudor, mas com teu poder, tua graça e teu amor, serei sempre feliz e mais que vencedor. Dos altos céus, o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Número 6, 24 a 26. De Curitiba para o Brasil e o mundo. ZYJ 208, AM 730 kHz. ZYE 726, ondas curtas de 25, 31 e 49 metros, em 11.725, 9.515 e 6.080 kHz. Rádio Marumbi, a emissora da paz. Em meio a um mundo agitado e sem paz, estamos no ar. De haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Gênesis 8:22. Neste verão, pratique o que é bom, o que é bom. Cuide do meio ambiente. A Copel dá a dica. Quando ligar o ar-condicionado, feche as portas e as janelas. Mantenha a geladeira bem fechada e evite guardar alimentos muito quentes. Coloque o chuveiro no modo verão ou frio e evite banhos demorados, o que também ajuda a economizar água. Copel, por energia. Governo do Paraná. Sistema Jensen de Comunicação. Porque tem respostas que só Jesus pode dar. Marumbi. Marumbi, a hora certa, 7 horas.